Por volta de 1h30 da manhã de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Medianeira avistou um veículo Hyundai Tucson de cor prata em atitude suspeita durante patrulhamento pela região central da cidade. O veículo transitava em alta velocidade pela Avenida Brasília, vindo de Missal, e foi abordado a cerca de 300 metros do viaduto, depois que o mesmo tentou evadir-se em direção a São Miguel do Iguaçu, pela Avenida 24 de Outubro. O veículo era ocupado por dois homens. O automóvel com placas de Florianópolis, Santa Catarina, na verdade, tinha registro de roubo na cidade de Tubarão, Santa Catarina. O interior da Tucson estava todo sujo e com os bancos traseiros soltos, o que dava a entender que uma grande quantidade de produtos contrabandeados haviam sido transportados. O odor característico de maconha foi reconhecido pelos policiais. De imediato, os ocupantes e o veículo foram levados à sede da 2ª Companhia da PM para o registro de um boletim de ocorrência. Em busca minuciosa no interior do veículo, foi localizado na parte do bagageiro, dentro da carenagem do mesmo, um tijolo de maconha pesando 219 gramas. Indagados, os dois ocupantes afirmaram desconhecer a procedência da droga. Ambos foram encaminhados, juntamente com o veículo apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira, apresentados à autoridade policial, bem como a droga apreendida. O delegado decidiu pela autuação de ambos pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.